Oi, Salvador, Guardião 02, fora do palco. Positivo, decolado aos 47, ingresso corredor axé, ajuste 10-14, chame o controle 119.8, 500 pés, Guardião 02. 119.8, corredor axé, controle Guardião 02. Fox Tango Bravo, livre ingresso 197, agora reporte alinhado e pronto para decolagem. Para o pushback acionamento no 94061. Qual portão? 9. Portão 9, aguarde posicionamento, poxa. Aguardando. O farol da barra, guardião 02. Controle Salvador, tá 3372, informação uniforme, livra 172 para 150. 3372, boa tarde, desça para o 050, informe velocidade indicada. Descendo para o 050, indicada 280, 275. Condições de manter essa velocidade até mais próxima? Afirmativo, é, pode aumentar também se quiser. Aumentar, melhor ainda, a sua intenção é executar o aeronave ou ELS, Seglide? Webjet 6741, mantém a posição. Mantendo, 41. TAM 3834, ingresse via Kilo, próxima à esquerda, parte 3. E seu portão será o 01. Via Kilo, pelo parte 3, por 01, 3834. Webjet 6741, autorizado, táxi à direita, Alfa, Delta, ponto de espera, 10, cabeceira deslocada. Alfa Delta, ponto de espera da 10, com cabeceira deslocada 6741. Tá, chamo pronto pro táxi. Estou localizador com o campo aqui. Rogou 9941. 941, complete aproximação para 10, chame torre em C186. 18, boa tarde. Boa decolagem, Fox Tango Bravo, vento de 150 graus, 79. Controle 3372 voltando. Escuta, prossiga. Ao cruzar o nível 100, vai ter que reduzir para 2509, ok? Sim. Obrigado. Pinas, nível 360, via Peruísque 58, saída Gole, transição Gonza, controle 199.8, transponda 5471. Autorizado 360 para Campinas, via rota do plano de voo, a saída é a Gole Gonza, 5471 é o transponder da 98, é o controle, o azul 4061. Portão 09, autorizado acionamento e pushback, chama pronto pro táxi. Eu me push no portão 9, chamada para o táxi, azul 4061. Webjet 6701, transferência. Confirmo pro 67. Transferência pra torre. 76741. 6741. 741, ingresso taxi Delta e mantenha a posição aguardando para ingresso na pista, a nova aproximação. Torre, confirma para o 6741, só saiu metade da transmissão. Torre, ingressando na taxi Delta e mantenha a posição, tem a aeronave 737 na ação da pista 10, aguardando para ingresso. Positivo, ingressa na Delta e mantém 6741. 1941, está tentando assumir os 1.200 metros da pista da cabeceira 10 deslocada, cheque trem, pouso autorizado, vento de 160 graus com 089. Baixado e travado, autorizado, ponto. Positivo, 234. Solion, boa tarde, Baetel 40. Tarde, Baetel 40. Na sua identificação está autorizada a chegada a AMAN e já iniciou a descida? Está livrando agora, está atingindo e mantendo 070, senhor. Isso até o 040, vai ter 1401. Até o 040, nosso descer a AMAN. Passa a guarda lá. Controle Salvador, o voo 1924, boa tarde, gente da UFR. Tarde, gol 924. Continue descida até o nível 110 para o Diamant. 110, Amano 924. Passando 190 para o 100, 3566. 3566, está autorizado a sua descida para o nível de voo 080. É autorizado 080, 3566. 1-0-6, POB. Escuta. Autorizado o táxi. Ponto de espera, pista 1-0, via Juliette Alfa Delta, azul 4061. Autorizado, Juliette Alfa, azul 4061, na ponto de espera. Então, 8001, autorizado para Recife, nível 330, via Peruísque 58. Saída PUC, transição Aracaju, controle 1-9-8, transponder 5-5-0. Autorizado Recife 330, Perisco 58, PUC Aracaju 1-9-8, controle e o transponder 5-5-10, então 8-0-0-1. Correto, chamo pronto para funcionamento. Chama nada. Direito 1-2-1, ponta mais. Salvador, Fox Bravo Serra estacionado. Papá Romeu, Fox Bravo Serra, parte 3, autorizado o táxi até a, antes daquilo. Parte 3, autorizado o táxi antes daquilo. Vou querer a ajuda de vocês, eu não sou familiar com o aeroporto, ok? Fox Bravo Salvador, muito boa tarde. Voo 1697, informação. Uniforme, 249. Tarde, gol 1697, está autorizado essa descida até o 060, está autorizado a chegar a ponte. 060 na ponte, gol 1697. Passou 090 para 080, TAN 3566. TAN 3566, está autorizado essa descida até 070. Autorizado 070, TAN 3566. 3372, produto Servitor 366, chama agora o controle final, frequência 11935. 1935, TAN 3372. 3566, informe velocidade indicada. Conforme acertado, 2509. 150, reduz agora para 220. Reduzindo 220, TAN 3566. POB, autonomia alternativa. POB 06, alterna. É, alternativa é Salvador mesmo. É curva à direita ou à esquerda, senhor? Esquerda para o 080. Positivo, à esquerda para o 080. 3372. Vai reportar. É, se autorizar, podemos proar o Serra Vida 372. Mais visuais, na proa de caixa prego, informa para a descida. Voo 1924, atingindo 1190. 19, deixa na luta. 198, bom dia, até a próxima. 5,6. E com o gol vindo, convertindo com vocês. 001 para puxa e acionamento no 11. Autorizado, reporte pronto para o táxi. Então 8001. 0741. É. Só de seguir a nave da Lua, aguardando o conceito de delta para ingresso. O Fox Trot Serra. Serra. Mike 080 de cima. Positivo, reautorizado 4000 pés, então 3566. Reautorizado 4000, então 3566. Porção 03. Gente, então após a passagem do Fenon, parte 3, está autorizado quilo, Pátio 3 para o gate 03, voo 9941. Afirmativo. Aquilo é onde o feno está. Sim, de gol. Max Air Golf, mantenha-se em condições visuais, ingresso no corredor Axé, 500 pés, confirme. 4 mil pés, posso passar para 500 já. 500 pés para ingresso no corredor Axé. Afirmativo. And Salvador, Foxtango Bravo, confirm the first frequency, please. First one is 1288, if enable 133325, Foxtango Bravo. 1288, 13325, Foxtango Bravo. 924, estou autorizado agora até o 050. 050-964. Atinge para 3040, vai ter o 401. Tenho no 401, é o número 4 na aproximação. Pronto. 082, cheque velocidade, 250. Afirmo, 250, vai atingir o 120, solicito o RNAV da 10. Jaguar é o número 612 na aproximação. Gente, quer que reduza mais? Puder, melhor. Ok, reduzindo, 4082. A gente mais próximo informaremos se será possível ou não. Obrigado, bem nós. E 566, para interceptar o localizador, curva à esquerda para o 075. 2 mil pés, reporte no localizador. Ciente, esquerda 075, informa no localizador, até 3566. 2, desça para o 070. 070, reautorizado, enquanto 082, 230 nota agora. Controle azul 4061, bom dia. Bom dia, azul 4061, contato radar, decolagem, vigilância. 61. Tendo 401, curva direita, proa no 45, limite localizador. 145, limitado pelo localizador, mantendo 040. Sim. Sou em Salvador, boa tarde, OTAN 3372, na proa do CRV 372. Boa tarde, aguarde, pista livre, atende os primeiros 1.200 metros impraticáveis, 3372. 3372, ciente, aguardando pista livre, ciente da interdição dos primeiros 1.200 metros da pista. Fox Bravo Serra Livre, decolagem pista 10, ventos de 150 graus, 1.200 de nós. O controle poderia, por gentileza, informar o passaredo, o vento em Salvador? Vento 9, nós com 150 graus. Gente, obrigado. Andagol 924, chama o controle final, frequência 0935. 935, 924. Bem-vindo, 050. Gono 924, desse mantenha 3 mil pés. Ajuste do altímetro 1013. 1924. Ultrapassou o bandeirante à sua esquerda 5 horas, 9 horas e 5 milhas. Tem que até 3.000 com 1.013, igual 1924. Intenção do RNAV. Positivo. Reassuma a navegação, proa do Serra Vitor 366 para 2.500 pés. 2.500 pés, 1924. Yeah. 4082, reduza para 200 nós. Reduzindo 4082, 200. 5. Obrigado, senhores. Bye bye. Bom voo. 566, ultrapassou o localizador direita proa 130. Gente, direita 130, tá 3566. Boa tarde, aqui é o Papa Romeu, Fox Bravo Serra, com vocês já. Ah, sua 350, vigilância, Fox Bravo Serra. 350, Fox Bravo Serra. O Delta 3372. 075, parceria 2230. 075, aguardando a possibilidade do pouso na 17. Tentando 401 no controle. Siga. Controle final 1935. Obrigado. 19855 no 7, gol no 754. Correto, chame pronto o acionamento. Vale. 6 mil pés, ajuste do altímetro 1013 para interceptar o curso do localizador, curve à esquerda para o 120. Reporte estabilizado. Continua 125, reporte estabilizado. Para 125, descendo até 3 mil, chamar estabilizado o localizador, vai até o 401. Localizador, 3566, visual na pista. 3566, torre no 86. 386, 3566. Desça e mantém o 070, chame o controle final 1935. 1935, 4082. Passaria 2230, tem condições de voar na proa uma centena para a final longa da pista no 7? Afirmativa, a partir de agora, uma centena de proa, 2230. Tenha 4000, ajuste do altímetro 1013. Ok, mantendo a proa 010 para 4013 no ajuste. Poderia confirmar o limite da proa? Limite ao localizador. Limitado pelo localizador, 4082. 70, o 2230 na proa 100. Controle, igual no 600, boa tarde. Estamos com a informação no uniforme. Chegada Mali, cruza 200. Contigo no 600, sua identificação está autorizada a descida até o 0090. Informe atingindo, está autorizada a chegada Mari. É o número 8 na aproximação, redução para 259. Ok, já mantém 230, gol no 600, descendo 090, gostaria de realizar o RNAV da 90. Melhor ainda, 230, aguardo para o RNAV. Aguardo. Mate já, gol, 2 minutos fora. Golf chame torre, 1186. Confer. 504082. 3 mil, Abatel 401. Abatel no 401, 2 mil pés, livre LS. 2 mil, chamado de LS. Obrigado, senhor. Gol no 924, torre no 86. 86, vou. 230697. Golf, siga. Magnética 0. 7, 5, está um minuto e meio fora, senhor. Vou para ingresso na Delta, então 8001. Livre ingresso na Delta, chame a torre 18 decimal 30. 183, confirma? 18 decimal 60. 186, é um bom dia, madrugada. Excelente. Norte, no setor norte do aeródromo, está para aproximação. Qual tático vai pousar? Ah, senhor, iremos pousar onde, para reabastecimento, ok? O senhor é que decide, só reabastecer e seguir a viagem. Tá, ingresso então na perna do... Repete um travão norte da torre de controle, Mike Serra Golfo, aguardando instruções. Ah, afirmativo. É, nervoso, 3566. 3566 está autorizado, vento de 140 graus, 7 nós. Livre pouso, 3566. Mais duas aeronaves, estão aguardando para sua decolagem Guardião 06. Volo 924, final, trem checado. Guarde pistoleiro, volo 924, vento de 130 graus, meia dúzia de nós. É. Torre Salvador, então 8001, pronto. 8001, mantém a PEC 6 Delta, aguardando instruções. Vai manter. Para 1509, no sequenciamento para 10, pousará após o azul que encontra-se na final longa de 15 milhas da pista 10. Passaria 2230. Sente, vamos reduzir aqui então ao máximo, aguardando meu colega da azul, que está bem aqui ao meu lado então. Positivo, 4 horas. Estabilizado o localizador com o campo à vista, vai até um 401. Redução para aproximação, torno no 86, Baetel no 401. Obrigado, senhor. Boa tarde. Passaredo 2230 para interceptar uma longa final da 17, esquerda proa 075, ao passar a radial 340, voa na proa da rotatória. Já para o cancelamento? Podemos. 075 de proa agora, limitado pela 340, a 340 rotatória, rotatória final. Para 4 pistas, se possível, a aeronave da 10. Quando sou o próximo setor, o senhor solicita? Estou vetorando apenas para sequenciá-lo. Próximo setor, o senhor solicita, ok? Positivo, obrigado. Até a final, então. Positivo. Boa tarde, está 3566, livrou na 50. 685 no 2545. No 2625, confirma a secundária? A primária? A secundária 2545, confirmado. E a primária? Primária é um 2685. Obrigado, bye bye. 1697, chame o controle final 1935. 1935, boa tarde, 697. Então, decolagem de imediato quando livrar a luz. Para nós. 200 para 2109, Gol no 600. 697? Gol no 697, Pro do Serra Vitor 368, desse mantém a 4000 autorizado o procedimento. Quem pode voar 368, positivo, no 697. Positivo. 25. 288, 3325, boa. Direita 129. Direita 219, 9924. Dá presente, resuma navegação pro do VOR, reporte final visual da 17. Já estamos visual com a pista, alinhando então na final a partir de agora, 2230. Positivo. Desce para 1.500 pés e chama a torre em 1.83, onde completa a final visual da 17. Muito obrigado, meu amigo, um ótimo trabalho a você, até amanhã, se Deus quiser. 05, chame ao final do parte 3. A Alfa aqui do parte 3 para a posição 05, chamará a ingresso no parte 3. O TAN 3566 se aproximando daquilo. 18 decimal 3, azul 4082. 18-3, azul 4082, boa tarde. Controle Gol no 600, proa 095, descendo ao 060. No 600, desça e mantenha nível de voo 050. Mantenha presente por velocidade 200 nós. Mantendo 200 nós, né? Presente descendo 050. Confirma o limite ao localizador? Afirmo. Voo 1754. Ciente, após airbus autorizado 1754. Reautorizado 2.500 pés, pro do 366. Serra Vitor 366, autorizado a final do ELS. Corrija, autorizado a final da Hernada. Hernada, 52.500, 366. Gol no 69. Pro até interceptar a linha do litoral para depois ingressar no corredor Axé. Guardião 06. Guardião 06, manterá pro até interceptar o litoral. Torre Salvador, boa tarde, azul 4082. Golfo no 600, reautorizado 3.000 pés para interceptar a final do ILS X-Ray, direita proa 070. Desce para 3.000 pés, direita proa 070, Golfo no 600. Reporte localizador. Vamos lá no localizador do X-Ray, 600. Direita 12, direita 119. Obrigado, senhor. Boa tarde. Guardião 06, transfere o controle Salvador agora. 119, décima 8. Guardião 06. 06. Azul 4082, pelo autorizado pista 10, vento de 130 graus, 79, ajuste 1013. Azul 4082, cheque trem. Ciente, trem checado, autorizado pouso, pista 10, azul 4082. A pista está disponível ali a partir da Taxiway Delta? Correto, os primeiros 1.200 metros estão fechados. São impraticáveis. Ciente, 4082. Passeio do 230, está visual com tráfego da Azul, aproximação da pista 10. Afirmativo, estamos sim. Tem condições de ajustar seu tráfego para pousar como número 2, dando prioridade para ele, que é seu número 1 em LS, pista 1 a 0. É, não vai dar tempo não, vou fazer um 360 aqui, pode? Pode, passa 360 pela esquerda, no Alang Mundi tem aproximação já de um gol também na final da pista 10, tá? Reporte novamente, final da pista 17, passarelo 2230. Ok então, vamos agilizar o 360 aqui para tentar pousar logo após o colega da, da Azul. Tá, 8001 tá visual coronado da Azul na final da pista 10. Positivo. Só o pouso do tráfego está autorizado a linha e manter. Pois o pouso ali manter, 8001. Gol no 600, autorizado 2000 pés, livre ILS. Desce para 2000 pés, está autorizado ILS, gol no 600. Gol no 697, uma milha para o Serra Vitor 366, completa a final da RNAV, torre no 186. No 186, boa tarde, amanhã na frente. Bom, é, se possível, vetoração para o 17. A gente aguarde. Oi, Salvador, muito boa tarde. Gol no 697, passando 366. Boa tarde, gol no 697. Tente que os primeiros 1.200 metros da pista 10 estão impraticáveis. Só estava dando pista livre, gol no 697. Tá ciente, agora pista livre, 697. Interceptar final, 2230. Chegou até o final de 2 milhas, 2230. Tem como agilizar o tráfego? Afirmativo, estamos acelerando aqui. Sim, transporte na curta, baixar o ultravalho 2230. Conferência. O azul 4082, seu solo foi aos 14, direita, 121, décima 9, agilizando manobra na medida do possível, azul 4082. Ciente 4082, 219, agilizando. Autorizado Guarulhos 340, pelo 350. Decolada 1-0, na curva direita, saída da Elton, transmissão de nave, transponder 5521, no controle 1-9-8. San 3173, contagiamento correto, 02 o portão, reporte quando pronto. Portará, afirmativo 02. Para o táxi, gol no 754, está com 57, 3:30, Fortaleza. 8-1, livre decolagem, pista 10, vento de 1,50 graus, menos de nós. Decolagem autorizada, 8-001. É outra vez 06. 1-9-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4-2-4 Jefferson 11, taxi 6 quilo. Já, 5 quilo, viu, 42. Torre Salvador Gol 1600, estamos a 3 milhas para a duna, baixada e travada. Continua aproximação, eu dando instrução, Gol 1600. Guarda. O Souto Menino decolou de Salvador, 1600, transfere o controle, 1900, desce na 8. Confirme. Confirmo, transfere para o controle, 1900, desce na 8. 198, bom dia. Bom voo. 1697, cheque trem, voo autorizado, pistola de 10, ventos de 170 graus, 79. Rebaixei travou, ele repouso, voo no 697, tem que você deslocado, vem transfer. Passou 2230, solo 16, mantém a posição na linha, enchei minha torre, 118, desculpa, solo 1219. 1219, obrigado. 3230. Passa aí 2230, tá livre seu táxi até a posição remota. Livre, táxi remota, obrigado, 2230. Azul 4082, ingressa...